eu tava tão desamada, drogada num esgoto. Quando a salvação chegou, numa forma um cafetão, você chutou minha bunda, eu virei uma vagabunda. Pede ao Senhor que me desse como eu te dei, senão nunca mais sonharei. Hoje eu uso pra dar aleluia, comprei um trimé que amei. Hoje eu uso pra dar aleluia, comprei um tripé que amei. Hoje eu sou outra pessoa, andava com cu no mato. Eu era uma pecadora, mas alcancei o estrelado. Agora estou rica, graça minha bundinha. Agradeci ao Senhor pela quenga que eu fui. Serei feliz eternamente. Hoje eu uso pra dar aleluia, comprei um tripé que amei. Hoje eu uso pra dar aleluia, comprei um tripé que amei. Ó Senhor, agradeço pela coragem que eu tive ao me arregaçar. Ó Senhor, de tudo de ruim tem uma vantagem, eu posso enfim gozar.